Foxtrot, corrigir. Azul 4260. Tem um privado pouso, vento 1 no 0 grau, agora 8 nós. Livre pouso, azul 4260. Onda 755, Bacola 13, controle 119, décima 8. Onda 75198, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa. Enter. Afirmativo, QNH 1014, Gillette, Índia Zulu. Controle, boa noite, voo 1755 da escola da El Black. 1755, boa tarde, contato radar, suba para nível 360, cruzar 2000 pés, autorizado por Odileda. Após 2000 Leda, 360, nível voo 1755. O Thalio Alfa Franco está na vertical de Interlagos. Solo controlado no 4, lembrando frequência, Mike Papalimos. Estabilizado 3190. 3190, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. Obrigado. Siga. 8 milhas do aeródromo, que é o visual, na vertical do pedágio, até 500 metros. Destino Salvador vai pousar no Pátio da Máfia, ao Charlie Alfa Tanga. Aqui é Charlie Alfa Tanga, autorizado aproximação direta ao Pátio da Máfia, reporte solo controlado, vento 120 graus 08 nós, ajuste no 04. Charlie Alfa Tanga. Direto para o Pátio da Massa, reportando a solo controlado, Itália, Alfa Santos. Azul 4260, seu salvo 14 para prosseguir no táxi, 121, décimo 9. 219, 925, pista livre, autorizada a decolagem, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem, 925. 119, 08, transponder 5160, TAM 31049. Tá 3149, cliente autorizado para o Galeão, nível 360, matriculada 10, curva direita, saída da EL, transição Leda. Após Leda, voa direto B10, aonde intercepta Upper November 857 e prossegue com o patrão de voo. O controle de saída 1198 e transponder 5160, TAM 3149. 3149, ajuste 1014, informação ativa em curso é a Uniform, chancela por estacionamento. Tá simples da forma, 1018 vai reportar, 1014 vai reportar com o estacionamento TAM 3149. Salve Salvador, azul 4260, está na Alfa, do Brasil. Muito boa tarde, 4260, leve táxi, táxi Alfa, mantém a posição antes de ingressar no táxi Juliette. Alfa, mantém a posição antes de ingressar no táxi 4260. Trip 5219 para o táxi, 50 a bordo, 3:50 e alterna Salvador. Copiado, livre táxi, 35219, copiado 50 de PO2, 50, 3:50 e alterna Salvador. Livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chame torre em 118, decimal 6. Taxi via Taxiway Índia, boa noite, bom voo. Taxi via Índia chamando torre do ponto de espera, obrigado, boa noite. Azul 4260, visual com a TR taxiando à esquerda. Foi passagem ao tráfego, após pode ingressar na taxa Juliette, prosseguir para o portão 09, azul 4260. Passa passagem ao Juliette, para o portão 09, azul 42. Solo Salvador, gol 1856, centro da Uniform, autorização Recife, está pronto para a cópia. Gol 1856, está aprovado para Recife, nível 390. Acelera via turística 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda. Na saída Pulca, com transição Caju. Controle em 119.8. Transponder 5173, gol 1856. Só confirma a saída Pulca, é isso? Positivo, senhor. Saída Pulca, com transição Caju. Papai Uniforme Charlie Alfa. Gente, autorizado Recife, nível 390, via Antruiz 58. Decola da 10, com curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 119.8 e transponder 5173, gol 1856. Compreendimento correto, gol 1856, ajuste 104. Informação ativa em curso aí uniforme, chama para pushback e acionamento. Chama push e acionamento, gol 1856. Salvador, boa tarde, 5219, pronto, ponto de terra, 1-0. Boa tarde, após a rolagem do Airbus da TAN, Lima, tem pistão 0. Após o Airbus da TAN, 5219. Tá, 3190, Solos 18, ao livrar direito no 2119. Direito, 219, tá, 3190. Boa tarde, Gondo 601, senhor Nida, identificação desta via, chegada a bons para 2 mil pés, o Kenegão no 014. Décimo dia, para 2 mil, comunicador de voo no 601, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, 3190 da TAN, livrou na sua. Muito boa tarde, TAN 3190, livre táxi, taxi Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa e Juliette para o 62, 3190. Estação de frequência. Uno 755, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. Vamos chamar Recife, 125, 1 33 25. Boa noite, obrigado, 175. Boa noite, um bom voo. Salvador, muito boa tarde, TAN 3695. Boa tarde, TAN 3695, contato radar, suba para o nível 360, cruzar 2 mil pés, autorizado por Odileda. Ok, acessão 360, após 2 mil Leda, TAN 3695, obrigado. Charlie Serra, chame centro Recife, em 126 decimal 85, alterno 33 decimal 65. Juliette de Azulu, proa da rotatória, agora 6 milhas, visual para 17. Juliette de Azulu, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 18,6, graças. Boa tarde. Boa tarde. Salvador, Juliette de Azulu. Juliette de Azulu, da presente, aprovada, aproximação direto para o final do ano 7, vento no 20 graus, 89.014. 20 graus, com 89.014, Juliette de Azulu. Decolar os 2-2, controle 119, decimal 8. 19-8, obrigado. Nada. Do trip 5219, na sua escuta, passando meu pé. Trip 5219, contato radar, suba para nível 200 na saída Gole. Tente 200 no perfil da Gole. Para lançamento, Juliette de Abraão. Confirma, Juliette de Abraão, para o lançamento? Juliette Índia Bravo, devido ao grande movimento de aeronaves próximo à Praia do Forte, condições de efetuar coordenação e verificar se alguma aeronave decolando ou prosseguindo para a Praia do Forte, pelo conhecimento do controle, há um helicóptero pousado, Bravo 06, Juliette Índia Bravo. Eu farei o contato com o mesmo, chamarei na lista do Bravo, depois retornará para o controle. A gente retorna o controle para o lançamento. Juliette Índia Bravo. Tá, 197, Juliette de Lua. 7.000, motorizado, pouso, pistão 7, vento 1.0 graus, é o meu 19, sumo. 1.0 com 1.6.9. Nave 25, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 288260, 925, boa noite. Boa noite. Juliette de Bravo, desço para altitude de tráfego, o QNH em Salvador, no 014. Bravo. 380, televisão isolou no site. Decola da pista 10 com curva direita, não precisa sair da cola e com transição ao fim. Controle 1.9.8, transponder 5.1.74, TAN 3567. Aprovado Brasília, 380. Apeso Luna 7, decola da 10, curva direita, saída gole, transição ao cinto, controle 198, 5174, transponde ao TAN 3567. 3567, cotejamento correto, chão para puxa e acionamento. O ajuste no momento é 10 no 4, a informação antiga em curso é eu de fora, até já. O TAN 3567 já está pronto para o acionamento. E puxa também, senhor? Afirmo. Vivo, chama o táxi. Puxa, acionamento, chama pro táxi. Tá ativando Lua, no Salão 25, autorizado backtrack, reporte pistoleiro. Gente, TAN 3695, aguarde para chamar o centro. Tá, seu escuto. Índia Bravo, autorizado, frequência livre. 695, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251, 13325. Autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no 0, reporte, estabilizar no localizador. Reportará no localizador, estabilizado no 601. Salvador, Salvador, Salvador, 3567, 4 horas, Alberto, pronto para o táxi. Copiado, 183, 183, 4 horas e confins, TAM 3567, livre táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway India. No ponto de espera, chame torre 1, no 8, decimal 6, ajuste no 0, no 4, boa noite, bom voo. É o ponto de espera da 10, via India. O ponto de espera de 8, bom trabalho, 3570. Igualmente, WW no ILS, voo 1961. 1601, chame torre 18, decimal 6. 26, boa tarde. Boa. No 601, boa tarde. 601, boa tarde, tráfego avistado, pista livre, autorizado pouso, vento 1 centena 0612 nós, ajuste no 014. Livre pouso na 101601, 14. Boa tarde, gol no 612, transferência. Gol no 612, acione a identificação desse via, chegada a Mari para 2000 pés, o Kennedy 014. Chegada Mari para 2014, boa noite. Mas a ficha está seca para o gol no 601? Afirmo, pista seca. 601. Gol no 85. Boa tarde, eu sou 3629, assistente da Uniforme. Muito boa noite, TAM 3629, pronto para cota? Ativo, pronto para cota. TAM 3629, está aprovado para Congonhas, nível 360, decola da pista 10, com curva direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Brigue, que é Bravo, Romeu, India Delta Eco. O Interceptor via Pesulo 16, e então prossegue conforme plano de voo. Controle em 1 9.8, transponder 5403, TAM 3629. TAM 3629 autorizado para Congonhas, 360, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, tendeta, após o abrigo, transponder 1 9, segue conforme o plano. Controle 1198, transponder 5403. TAM 3629, cotejamento correto, ajuste no 0 no 4, informação X em curso aí, uniforme, chama para puxa e acionamento. Uniforme, chamará para puxa. TAM 3567 ali, mantém pista no 0. Número 12, no solo aos 35, livrar à direita, 121, no decimal 9. 1219 à direita, gol no 601. Controle. Muito boa noite, Azul 4261, no pronto cópia. Azul 4261 está aprovado para Campinas, nível 360. Decola da pista 10, com curva direita, no perfil da saída da EL. até a posição Leda. Após Leda, voe direto para a posição Bridge, que é Bravo Romeo India Delta Eco, onde intercepta a aerovia Zulu 16 e então prossegue conforme plano de voo. Controle em 1-9-8, transponder 5406, azul 4261. Cotejamento correto, ajuste 1-0 no 4, informação ATIS aí uniforme, chama para full estacionamento. Alô, Salvador, muito boa tarde, Gol no 601. Muito boa tarde, Gol no 601, continue táxi Alfa e mantenha a posição antes de ingressar na Taxi Juliette. Alfa, mantenha a posição antes da Juliette, Gol no 601. Aguarde para puxa acionamento, TAN 3149, informa o Boeing 737, a sua retaguarda concluindo o mesmo. Copiado 3:17, 118 de Pell Bay, Salvador, Livre Taxi, Gol 1856, até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway India. No ponto de espera, chame torre em 1-8-6, boa noite, bom voo. No 856, só confirmando ajuste no momento no 0-4. Gol 1601, informa o Boeing 737 da empresa, taxiando à esquerda em direção ao ponto de espera da pista no 0, tá visual? Afirmativo, visual contrato, Gol 1601. Tem passagem ao tráfego, após o senhor pode ingressar na Juliette e prosseguir para o portão 07, Gol 1601. Passagem ao tráfego, após Juliette, portão 07, Gol 1601. TAN 3149, informa que vai estacionar agora no portão 07, 1737 da Gol. Assim que mesmo estacionar, você pode iniciar o pushback e chamar para o táxi, TAN 3149. Sente, após a parada da aeronave da Gol, no teste de pushback para o táxi, TAN 3149. Duze a nós. A linha decola no 0, Gol no 856. Muito boa noite, Azul 4234.4, senhor. O Azul 4234 está aprovado para Recife, nível 370. Pela aerovia Proíste 58. Decola da pista 1-0, com curva à esquerda na saída Puca com transição Caju. Controle em 1 no 9.8, transponda 54 no 4, Azul 4234. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 4, informação antiga é uniforme, chama para puxa, estacionamento 4234.